Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a audição de todos os domingos de manhã, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, com aquelas pedidas melódicas que eram tocadas no rádio da vovó. Na abertura, nesta manhã de domingo, nós vamos atender ele, que é produtor da Rádio Record em São Paulo, ele que é colecionador da música nacional e internacional, ele que é o nosso gentil ouvinte, Sr. Cícero Xavier, que sábado próximo passado levou pela Rádio Record de São Paulo uma audição com boleros maravilhosos, que teve a duração no sábado de 3 horas e no domingo de 1 hora. Ao Cícero Xavier, pela audiência da nossa audição, os nossos agradecimentos e também os nossos parabéns pela brilhante produção à Rádio Record de São Paulo, levando todos os boleros que podiam ser tocadas em 4 horas de audição. Cícero Xavier, a nossa admiração a você e pela audiência, mais uma vez, os nossos agradecimentos. E Dalva Veira comparece, ela que fez esta gravação lá em Londres com Roberto Ingres e seus músicos, do Pixinguim e João de Barro, saudosa Dalva de Oliveira canta carinhoso. Sesteto Colibri, da cidade de Ribeirão Preto, desfila também em nossa passarela e vai executar, da musicista Chiquinha Gonzaga, a melodia Atraente. Tudo isto para ele, que é produtor da Rádio Record de São Paulo e nosso gentil ouvinte, ele que é colecionador da música nacional e internacional, Sr. Cícero Xavier, que ainda vai ouvir, em homenagem a São Pedro, Santo Antônio e São João, com as festas juninas que estão bem próximas. Jorge Goulart, com Vera e seus músicos. Jorge Goulart canta, do João de Barro Braguinha, Noites de Junho. Do seu lado.